André Cedeiras, o moral de Bico. Capitada! E a pegada é nossa, a moleque! Tá com dor de cotovelo. O tempo que você perde pra falar do que eu tenho. Se tivesse trabalhando, teria mais do que eu. Porém, não me incomodo com o que tá acontecendo. Não faz o que eu faço e não come o que eu tô comendo. Tá com dor de cotovelo. Tá com dor de cotovelo. Sola Brad, a moleque. Cara pintada. Tempo que você pede pra falar do que eu tenho. Se tivesse trabalhando, teria mais do que eu. Porém, não me incomodo com o que tá acontecendo. Não faz o que eu faço e não come o que eu tô comendo. Tá com dor de cotovelo. Tá com dor.